chama nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Querem nos ver no chão, mas nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Meu corre diário, não escrevo em diário. Num pago de aro, 20 na quebrada. Hoje eu vi que vampiro não corre de alho. Uns quebrada, minha fé pra praga. É escudo forte, uns propaga. Vem pra vaga e acaba e sem norte. Se vê a responsa é de último guerreiro. Nós cessaremos tambor. Rata, último terreiro, coragem de vir. Quem na viagem vi, quem é quem? Quem faz bem e quem só vem pelo que tem. A vida é louca, mas eu sou mais louco e não pago de louco nos debates. Vacila é só consigo, não são poucos, mas muda em minutos, é checkmate. O tático encostou, agora o pico tá molhado. Nós logo dispensou, me disparate no outro lado. Eu tô de lupa, né não, eu tô sem colírio. Vagabundo feio, mas se as mina abraçar a ideia, vai ao delírio. E é aquilo, eu não devo satisfação. Foda-se se eu nunca vi o escalifação. Só quero chegar pra constar e somar com a minha filha. Não ramelar nessa trilha, fazer o bem, me senti feliz, paizão. Fiz minha razão, favorável a mim eu fiz. Vieram julgamentos, mas nenhum deles feito pelo único juiz. Querem nos ver no chão, mas nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Querem nos ver no chão, mas nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Ô tipo Ronin, transeunte, seguindo sozinho, só no sapatinho, esse é meu caminho. Mafando fininho, mas não foi só pra isso que vim. Não é aventura de ritintim, mas tem bico que ri de titim por tintim. Às vezes de algumas coisas você só quer encontrar o fim. E não dá mais sinal de vida, tipo a Jean. Sigo assim, também quero fazer um Jean. Mas sem pisar em ninguém, sem ninguém pra pisar em mim. Isso sim, e por que não? Chegamos ao ponto onde não sabemos o que é problema ou solução. E quantos que eu não vi sorrir pra sua princesa? Quantos que eu não vi sorrir com a sua tristeza? São vários, filha da puta, ah, vários milho costruta, dá. O trilho das glutas, vá, nós tem a Shenton Sarapá. Meu santo me protege, meu canto me nobrece, de longe eu faço a prece. Longe do país das calças bege. Vários que é giz, isso aqui é realidade. É um mundo sem massagem, de sabotagem, se não tem. Fé-se, tanque em casa. Então bota fogo no bagulho. Corre de julho até julho. Querem nos ver no chão, mas nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Querem nos ver no chão, mas nós é zique, não cai. Maloca brasileira, um rap samurai. Ó pai, me dê força e poder pra eu seguir. Dos vermes eu tô de lupa e eu sei bem como agir. Seguir.